Boa noite, Bruno 096. Continue na final, ajuste 1017, informa pista molhada. Chuvisco leve sobre o campo. O teto estimado em torno de 800 pés. Informe a vista do campo. Gol 1096. Gente, molhada 800 pés, vai informar a vista do campo, gol 096. Avistou, gol 096. Gol 096. O vento é 190 graus, 08 nós. Livre pouso na 10. Vente 190, 08 nós, gol 096. Táxi, gol 2043, meu B1 do 91 do Galeão, 350. 191 no Galeão, 3 horas e 50, táxi autorizado à direita, via Índia, ponto de espera, estou em 118, decimal 95, ajuste no 097, ou 2043. Táxi, via Índia, 1895, ator, gol 2043, tá ótimo. No solo 06, direita 1219, o solo. Direita 219, gol 096. Foi gol 2043, ponto espera, pronto, boa noite. 2043, boa noite, alinhar e manter 10. Manter 10, gol 2043. Boa noite, Libro. Dona 096, boa noite. Finalizado o táxi via Alfa Juliette, portão 5. Alfa Juliette, portão 5, Dona 096. Mais pá pá pá pá. Gol 2043, ao alinhar tem livre a decolagem da 10. O vento é 190 graus com 8 nós. Decolagem 10. 2043. Decolada 09, controle 1208. 208, gol 2043. Salvador, gol 2043. Boa noite. 2043, boa noite. Contato radar, submantenho 360. Boleta. Gente, valendo, 2043 inicialmente vai manter pro a 130 por 20 milhas para evitar uma formação após o valendo. Sim. 09, minha posição é 05, ok? Agrado, 05. Mas papá, papá, tá livre o táxi até a papá, chama pra ingressar na 17. Salvador, boa noite, é o gol no 973, informação November para o Galeão. No 973, November confere, ponto cópia. Ponto cópia. Prezado Galeão, via rota apresentada na plana, meio de voo 360, saída da El, Leda, pós Leda, Motiva, decola pistão 90, primeira curva direita, transponde 5037. Foi controle Salvador, 120.8. Nível 360, conforme o plano, da El Leda, Mótico, com curva direita, decolando da 10. 5037, transponder 208, ao controle, bono 973. Correta, pode quanto bono 973. Vai táxi até a cabeceira 17, prossiga o táxi pela pista 17. Reporte alinhado e pronto para decolagem. Papapá, livre e decolagem, dá 17. O vento é 200 graus, 07 nós. Papapá, decolada 15, chame o controle em 1208. Chame o controle em 1208, mais papapá. Curso do localizador da 3662. 3662, Torre 1, 895. Boa noite, da 3662. Boa noite, papapá, Mike, papapá, decolando do piloto da El. Papapá, Mike, papapá, contato radar, me mantendo 430 e vou a Leda. 430 na proa de Leda, Mike, papapá. 2043, Recife 1, 251, bom voo. 251, 2043, obrigado. Controle Salvador da 3662. 3360. 125, Recife, o nível 370. Chama é 310, boa noite, informação November. Tem aprovado 350, copia? Copia. Autorizado Recife, via previsto 58, nível de voo 350. Sai da PUCA, transição Caju. Decola pistão no zero, primeira curva esquerda. Transponder 5044 e o controle Salvador 120 decimal 8. Copio. Via superior de 58, nível 350, PUCA Caju, decola da pista 10, primeira curva esquerda. 5044, 208, Oceania 6390. Parece o corte pronto, Oceania 6390. Alta 3662. 3662, livre pouso na 10, vento é 190 graus, meia dúzia de nós. Livre o pouso na 10, tá 3662. 662, no solo aos 20, libera a direita, 1219. 219, até 3662, boa noite. Papá, Mike, papapá, Recife, Uno, 25, 1, bom voo. Confirma a frequência pro Mike, papapá? Uno, 25, Uno. 1251, obrigado, Mike, papapá. Boa postagem. Feliz noite, chamada tarde, do ano 973. Solo, Salvador, boa noite, tá 3662, liberou. Tá 3662, boa noite, 3 ataques via Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette 02, tá 3662. Controle Salvador, 3552, 19 para descida. 3552, 19, aciona a identificação, desça para 2000 pés, ajuste no 017, direto Duna. 17, direto Duna, 2000 pés. Alô Salvador, eu vou no 973 para o táxi, 1066 a bordo, alterna Campinas, 3 horas e 50 autonomia. Alô 973, 3 a táxi, Apache, Índia, ponto de espera, torre 1895, ajuste no 017, vou no 973. Apache, Índia, ponto de espera 1895, vou no 973. Alright, approach to 019 and impact level 160. Gol no 973, aproximando para ativar a 10 pronto. Boa noite, gol no 973, está livre a decolagem da 10. O vento é 190 graus, 07 nós. A linha decola da 10, gol no 973. Salvador, boa noite, tá? 3258, autorização Fortaleza. 3258, informação Oscar, pronto, cópia. Vem da Oscar, prossiga para a cópia. 3258, autorizado, Fortaleza, via rota que adianta a Marciano, nível de voo 370. Sai da Momo, transição frotilho. Decola pistão 1-0, primeira curva esquerda. Responde 5-0-5-1. E o controle de Salvador 1-2-0, decimal 8. 3-7-0 para Fortaleza, rota conforme a decola da 10 na Momo, frotilho, primeira curva esquerda. Transponde 5-0-5-1. Controle 1-2-0-8, dá 3-2-5-8. Correto, pode plantar 3-2-5-8. Zero pro Adileta, gol no 973. 219, autorizado Electric 3, estabilizado. Autorizado, reportará estabilizado, 5219. ONU 973, ele setorizou a direita pro 230 por 20 milhas. Gente, após valida. 973. Feedback, acionamento, portão 62. Após táxi, 6310. Reporta, tá. Estabilizou no localizador 352 19. Chama a torre 1 no 895. 1895. Salvador, boa noite, é o 352-19. Boa noite, 352-19. Reporte avistando o campo, teto estimado em torno de 800 pés. Sobre o campo apenas um chuvisco leve e pista molhada, ajuste 1-0-7. 1-0-7, ciente, tá. Reportará avistando 5-2-1-9. Ciente. Negativo, Leda. Gente, toma as 10 milhas, voa, Leda, o 973. Para o táxi, 161 a bordo, 325 Natal. Seja táxi, minha parte, o Inter, ponto de espera, torre 1895, ajuste 1097, Xenebe 310. Parte, o Inter, ponto de espera, 1895, e ajuste 1017, 6390. Acho que é Tango Vitor. Aciona a identificação, desça para 3 mil pés, ajustando 0-7 direto do Duna. 3 mil pés, gente, acho que é Tango Vitor. Skull 019, descend 2000 feet, NH 1017. It's clear, final LS X-ray approach, runway 10, report established, all localizer. Descending for 2000 feet on 1017, clear ILS X-ray, runway 10, call established, report 0019. Reportará. Delta Corrida. Tango, acho que a Tango Vitor está transporte de enfermo, confirme. Afirmativo, em transporte de enfermo. Acho que a Tango Vitor prosseguirá para a Duna. Se obter contato visual com o solo, prossegue para pouso na 17. Se não, prossegue o ILS da 10, o Oscar Tango Vitor. É, a gente inicialmente mantém a prova de Duna. E caso solicite mudança de regra, chama o controle. Seguinte, Oscar Tango Vitor, voa no Duna. Gol no 973, chama Recife, ano 251. 251, gol no 973. 35219. Livre 5219, eu estava, livre pouso no zero, vento é 190 graus, 8 nós. Center. Meia, e 1208, gol na 096. Procedimento correto, apenas não consegui entender o cotejamento, confirmando o nível 370, ok? Afirmativo, gol 1906. Correto é pode pronto, gol no 096. Vai reportar, gol 096. Meia 3, 1, 0, boa noite, pronto. 3, 1, 0, alinha e mantém 1, 0. Alinha e mantém 1, 0, 3, 1, 0. Esse 5219, no solo 940, direito 1219. Direito 1219, 5219. Salvador, 35219. 35219, Alfa autorizado, Kilo, Pat 3, posição 05. Alfa, Kilo, Pat 3, 05, 5219. Então, 0, vento, 190 graus, 07 nós. Iniciando ao 6310. Bom, visibilidade bem degradada e a turbulência na finalíssima, ok? A gente grato pela informação. Confirma a intensidade da turbulência e a altitude. Olha, nos mínimos estava de leve e está moderado, ok? Confirma apenas a altitude? 300 pés. 300 pés? Afirmo. Gente, grato pela informação. Está informado o próximo tráfego. Ok, Alfa aqui o Pat 3. Boa noite, o 3519. Alfa aqui o Pat 3, boa noite, obrigado. 118.95. Is approach 18.95, approach call 019, over 9 PM. Boa noite. Noite, approach call 019, establish LS, Hanoi 10. Okay, we're Portugal 019, continue approach and stand by landing clear. Runway is wet and light rain on the field. Copy that, continue the approach, approach call 019. Chiné 6310, decolado aos 42, chame o controle 120 decimal 8. 208, boa noite, 6310. Salvador, muito boa noite, Chiné 6310, na sua escuta. Chiné 6310, contato radar, mantenho 350, saída da PUCA. 350 na PUCA, 6310. Final, about 300 feet, light turbulence on short final. Copy that, report you all, thank you, report you all, 019. Lincoln 00, Rocha confere, voo local Salvador, Salvador, confirma a intenção. Para a cópia, apenas confirmando radial 103, afastando por 100 milhas. Cleveland, for Portugal 019. Do Portugal 019, do you have the field? Inside? Not yet, a Portugal 019. Elevação? Yes, a Portugal 019. Okay, I don't have you inside. Continue approach and report field inside. Circle. Tipo 5591, reduza 1809. 1809. Side approach 019. Clear to land, runway 10, airport call 019, wind 190 degrees, 06 knots. Clear to land, runway 10, airport call 019. Lincoln 00.4 vetoração para o sequenciamento, curva direita para o 230, limite a radial 300 de Salvador. 230, reduz para a limite 300 de Salvador, podemos reduzir ainda mais a velocidade. Muito grato. Correto, contato para acionamento Olimpo 00. 19 on the ground at 46 and contact ground 120 decimal 9, and did you receive turbulence on short final? Negative turbulence on short final, Portugal 019. We are changing at 1209. Obrigado, 19. Boa noite, contact ground 121 decimal 9. 129, obrigado. Alé. Azul 4298, aciona a identificação, desça para o 050, chegada a Mari. Para o 050. Straight ahead on Alpha, I'll call you before Juliet, Portugal 019. Possibilidade do ar em TAP da presente? Está autorizado. Autorizado em TAP azul 4298. Tava Tango, acho que é Tango Vitor, desça para 2.000 pés, ajuste 1.0 no 7. 2.000 pés, ajuste 1.0 no 7, Oscar Tango Vitor. Oi, Salvador, muito boa noite, aqui na 6303, 103, 103, 103, 103, 103, 103, 104, 0, 160. Portana 6303, boa noite, acionando a identificação, desça para 4 mil pés, ajuste no 097. Para 4 mil pés, ajuste no 097, acionando a 6303. Trip 5591, informa o tráfego 12 horas, zona 0 milhas, como sudeste, passando 075, em descida para 2 mil pés, vai seguindo na aproximação. É, estamos cruzando 5 mil para 4 mil pés. Foi bloqueado, confirmo que está 3258. Coordenação que o pessoal é pós-táxi, 3258. Senhora, está 3258. Ah, pode chegar ao 019, clear Juliet, gate number 11, please follow me car. Clear Juliet, gate 11, will follow the follow me car, Portugal 019, tá ligado. 096, pushback, acionamento no 5. Bono 096, coordenação que o Sol após a passagem do 330 da Portugal a Calda, porta táxi. Porta táxi após 330. Pode 098, muito grato, 6310. 591, curva à esquerda para o A200. Esquerda 200. Desça até 2000, sou autorizada a descer até 2000 pés, aguardando o vetor para o localizador. Oxané 6310, chama Recife, 12685. 2085, boa noite. Boa. E5591, para o localizador, curva esquerda na proa 140, e reporte estabilizado. Reduza para aproximação, segue tráfego meia dúzia de milhas à sua frente e redução. Gente, reduzindo a velocidade da aproximação. Controle azul 4298, está curvando 10 graus à direita, precisa evitar formações. Gente, o azul 4298, reduza para 2209. Ok, vai manter essa nova proa, 10 graus à direita, reduzindo para 2209, azul 4298. Thank you. Solo tá 3858 para o táxi, está com 3 horas e 55, alternando João Pessoa com 180. Oscar Tango Vitor, chama a torre 1-1-8-9-5. 1-1-8-9-5, Oscar Tango Vitor. 9-5-17-3-2-9-8. Tango Vitor, final da 1-0, Oscar Tango Vitor. Com 1-9-0 a borda, sua linha de 3-20, alterna a Teresina. Recife, alterna. Desculpa, Teresina. 800 pés, aposta avistando o campo. Informa na avistando o campo, confirme autorizado posto ao Oscar Tambito. Negativo, o senhor avista o campo? Ainda não, o Oscar Tambito. Ok, ao avistar será autorizado o Oscar Tango Vida. Seguinte. Do 4298, desça 2000 pés, ajustando a 0-1-7. 2.907, 4298. 4298, reporta quando pronto para voar, dona. Quando pronto para voar, dona, confirme. Afirmativo. Excelente, 2.907, 4298. Torre, Salvador, boa noite, está 3258, pode esperar dar um 0 pronto. Boa noite, o TAM 3858, mantém o ponto de espera. Temos duas aeronaves na final da 1-0 já sequenciadas no ILS. Aguarde para ingresso. Tomativo, ponto de espera, TAM 3858, aguarda. 95, bom pouso. Prossiga. Possibilidade voadora na presente? 3305 Itap. Itap. Pouso, Oscar Tango Vita, na 1-0. Vento 190 graus, 04 nós. Estou autorizado, Oscar Tango Vita. Xané 6313, reduza 200 nós. 200 mais, 200, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, pista molhada, aguarde autorização de pouso, ajuste 1-0 no 7, teto estimado 800 pés. Gente, embaixada nada, baseado no o senhor está a quantas milhas de externo? Acabou de passar o externo, estamos a 8 milhas para o pouso. O 35591 continue na final, aguardando a autorização de pouso. Ciente, a aeronave à frente já pousou? Primativo. Estamos agora a 7 milhas. Oscar Tango Vitor, no solo ao 57 e libera a direita chamando o solo 21 no ponto 9. 5591, cheque sua indicação aí que do externo até a cabeceira 1-0 são 5 milhas, ok? Estamos a 4 milhas e meia da cabeceira agora, do ILS 6.0 milhas de ILS. Afirmativo, tráfego ainda não avistado, o teto 800 pés estimado, reporte avistando o campo. Ok, autorizada a proa de externo, descendo para 1700, azul 4298. Centro Alfa, pista 800 BR, 355 mais 1. Livre pouso, vento é de 180 graus, 3 nós, pista molhada, 355-591. Juliette, controla os portões, reporte na Lima, Oscar Tango Vito. Pois a Lima tem o TAN 3258. A Lima tem o TAN 3258. 298. Azul 4298, completa a aproximação com a Torre 1 no 895. 1895, boa. Oceané 6313, desça para 2000 pés, ajuste no 07, autorizado LS X-Ray, reporte estabilizado. Para 2000 pés, 107, autorizado, vem para essa cidade, Oceané 6313. 0, livre, sobe. Alfa, Kilo, Pat 3. Alfa, Kilo, Pat 3. Azul 4298, final de 5 milhas. Gente, informe avistando, aguarde a atualização de pouso. Última nave, estou cerca de 800 metros. Gente, informará avistando, Azul 4298. Tango V autorizado, Lima, Mike, na Quebec, chame Torre 1895 para prosseguir com o táxi. Botão de TAN 3605, solicita a voz externa para evitar formações. É o TAN 3305. Solicita voar externo para evitar formações. 08. 08. Afirmativo. Avistou com 800 pés, baixou e travou, Azul 4298. Gente, é o estado de pouso, vento 160 graus, meia dúzia nós, pista molhada. Ok, livre pouso, Azul 4298. Prosseguindo a descida, TAN 3305. 3305, desça para 2000 pés. Para 2000, 3305. Afirmativo, confirma as condições da pista. Pista molhada e última aeronave agora à sua frente, 8 milhas, avistou cerca de 800 pés. Muito obrigado, 6303.